som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Que o balanço vai pegar. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Que a festa vai esquentar. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Que o balanço vai pegar. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro. Que a festa vai esquentar. Vai esquentar pra você que dança, que gosta dessa levada, que gosta do batidão. Não tenha dó, pode aumentar. Chama a galera pra agitar, pra sentir o pancadão. Pra sentir o pancadão. Vai! Aumenta o som do carro, aumenta o som do carro. Aumenta o som do carro, que o balanço vai pegar. Sexy. El movimiento é bem sexy. Já tá chegando tradição com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. Pra remexer isso aqui é bomba. E a mulherada se joga assim, vai. Assim, assim, assim. Todo mundo com uma bomba na cabeça. Uma bomba na cabeça. O movimento é sexy. O movimento é sexy. Bota a mão nessa cintura. Bota a mão nessa cintura. O movimento é sexy. O movimento é sexy. E agora vamos começar. Devagarinho até embaixo. Devagarinho até em cima. Em cima, em cima. Quero ver. Devagarinho até embaixo. Embaixo, embaixo. Devagarinho até em cima, em cima, em cima. Sensual, o movimento é sensual. Sensual, o movimento é bem sexy. Sexy, o movimento é bem sexy. Sexy, já tá chegando tradição com essa dança que é uma bomba. Para dançar isso aqui é bomba. Pra balançar isso aqui é bomba. E a mulherada se joga bomba. E os marmanjos dançando é bomba. Tudo que a rádio já toca é bomba. E na boate já rola bomba. Toda a galera já dança bomba. Por isso pega na cintura e acaba. Acaba, acaba, acaba, acaba logo. E acaba, acaba, acaba, acaba, acaba logo. E acaba, acaba, acaba, acaba, acaba logo. E acaba, acaba, acaba, acaba, acaba logo. Eu já tô pronto, eu tô pronto pra gandaia. Vou testar e vou beber, tô pronto pro rabo de saia. Eu já tô pronto, tô querendo curtição. Vou beijar muito na boca e arrumar uma paixão. Eu já tô pronto, eu tô pronto pra gandaia. Vou testar e vou beber, tô pronto pro rabo de saia. Eu já tô pronto, tô querendo. Vou beijar muito na boca e arrumar uma paixão. Tem mulher pra mais de metro, tem cachaça até o teto. Só me chamar que eu tô pronto. tem picanha pra assar, tem amor pra gente amar, só me chamar que eu tô pronto. Não tem dia, não tem hora, se é festa vamos agora, se não aguenta porque veio. Se o bailão e a folia vão até raiar o dia, pode crer, eu tô no meio. Eu já tô pronto, eu tô pronto pra gandaia, vou festar e vou beber, tô pronto pro rabo de saia. Eu já tô pronto, tô querendo curtição, vou beijar muito na boca e arrumar uma paixão. Eu já tô pronto, eu tô pronto pra gandaia, vou festar e vou beber, tô pronto pro rabo de saia. Eu já tô pronto, tô querendo curtição, vou beijar muito na boca.